É o Léo da Z.O. E tal do rato dela é J.M. da Su. É o mais louco da Jamaica, é o Cauãzi. É o fininho da R.C. novamente. As cara no beat, tem piranha no talento com essa sua buceta. Fumando S da Europa, metendo ela na treta. Se sobe, cai por cima pra aliviar o estresse. Putaria a noite toda, onde tudo acontece. Não sabe, não sabe que você tá aqui, na madrugada que tudo acontece. Falou que foi pra amiga, mas é tudo sente. Fuma um bolo, tira o estresse. Fumaça sobe, você tá desce. Se cancela, liga, silêncio prevalece. Escondidinho, e sem suspeita. Desce com a buceta. Escondidinho, e sem suspeita. Escondidinho, é mais gostoso. Então desce com a buceta. Mas não sabe que você tá aqui, na madrugada que tudo acontece. Falou que foi pra amiga, mas é tudo sente. Fuma um bolo, tira o estresse. Fumaça sobe, você tá desce. Se o Michael Jackson é rei do pop, o Máscara é o rei da putaria, tá maluco? Aí, acessa aí, ó, mais uma braba da Encontro de MC, valeu? Sem surpresa. Tem piranha no talento com essa sua buceta. Fumando S da Europa, metendo ela na treta. Se sobe, cai por cima pra aliviar o estresse. Putaria a noite toda, onde tudo acontece. Não sabe que você tá aqui, na madrugada que tudo acontece. Falou que foi pra amiga, mas é tudo sente. Fuma um bolo, tira o estresse. Fumaça sobe, você tá desce. Se cancela, liga, silêncio prevalece. Escondidinho, e sem suspeita. Escondidinho, é mais gostoso. Então desce com a buceta. Escondidinho, e sem suspeita. Escondidinho, é mais gostoso. Então desce com a buceta. Só não sabe que você tá aqui, na madrugada que tudo acontece. Falou que foi pra amiga, mas é tudo sente. Fuma um bolo, tira o estresse. Fumaça sobe, você tá desce. Se cancela, liga, silêncio prevalece. Se o Michael Jackson é rei do pop, o Máscara é o rei da putaria, tá maluco? Aí, acessa aí, ó, mais uma braba da Encontro de MC, valeu? Sem surpresa.